Exterminador do Pará. Agora é DJ Gilvan, o garoto do Melody. Sempre inovando pra levar a qualidade até você. É sucesso no Brasil e já caiu no gosto da galera. No álbum de fotografia, lembranças que você deixou. No cheiro batom da camisa, detalhes que me ficou. O brilho desse teu olhar que ficou marcado em mim. Seu cheiro no apartamento, não consigo acreditar que eu vi. Juro, não consigo entender por que razão você ficou de mim, deixando uma ferida no meu peito, sem motivo me deixando aqui. Juro, não consigo entender por que razão você ficou de mim, deixando uma ferida no meu peito, sem motivo me deixando aqui. Santa Maria. Mais uma produção do do garoto do Melody. Esse garoto é sensacional, moleque.